empresa fabricante, a Decra Brasil Produtos Veterinários, ela foi notificada e bloqueou a comercialização dos lotes. Até o momento não há registro de problemas com outras partidas e essa vacina é a Excel 10. Então, evitem comprar essa vacina porque ela está provocando sérios efeitos adversos, inclusive com morte de animais, né? É evitar comprar a vacina que vocês chamam dos sete mal, né? Excel 10, evite comprar essa vacina. E daqui a pouco nós teremos a participação do produtor rural, e ele que é um dos diretores da FAEC, o nosso amigo Chico Almi. Daqui a pouco ele que participa aí de uma mobilização de produtores aí que pleiteiam aí os melhores preços do leite. Essa relação laticínio e produtor, ela precisa ser melhorada, né? E os produtores estão se mobilizando e vamos ouvir daqui a pouco o que tem a dizer os produtores na voz do nosso amigo Chico Almi. E a Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto de criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária. Nós deixaremos essa matéria para o próximo programa. Ouviremos então aí o nosso amigo Chico Almi. Bom dia, meu amigo Francimar Saldanha. Bom dia a todos os seus ouvintes do programa Compêndio Veterinário, aí através da Difusora Cristal. Gostaria de cumprimentar a todos os produtores, a toda a população de Quixerambim, mas de modo especial aos produtores de leite, e fazer aqui um convite a todos. Ontem, Francimar, nós estivemos no Vale do Jaguaribe durante a manhã e à tarde também, onde participamos de uma reunião com um grupo de produtores lá no município de Jaguaretama, onde está acontecendo uma exposição agropecuária, e também estava conosco um grupo de produtores do Sertão Central. E por ocasião desta reunião lá no município de Jaguaretama, foi tomada a decisão de que nós iremos realizar no próximo dia 30 de agosto, pela manhã, no município de Morada Nova, lá de frente ao Voar, uma grande manifestação. Uma manifestação ordeira, pacífica, porém necessária. Uma manifestação que visa realmente externar o sentimento do produtor no que diz respeito à questão da precificação do leite, onde esse ano o produtor vem sendo realmente massacrado e de uma maneira injustificável, meu amigo, injustificável. Essas baixas de leite, elas não têm justificativa. A indústria diz que é porque está havendo retração de vendas, isso não condiz com a verdade, porque esse ano foram tirados 30 centavos do produtor e isso não foi passado nem para o atacado, tampouco para o consumidor final, que continua pagando o mesmo preço e às vezes até mais caro pelo litro de leite nas gôndolas dos supermercados. E outra coisa também que nós precisamos bater firmes é que há no estado do Ceará hoje uma isenção fiscal que beneficia, uma isenção fiscal de 100%, meu amigo, que beneficia os laticínios do Ceará, para que estes possam processar o leite produzido por produtores do estado do Ceará. E o que é que o laticínio está fazendo? Trazendo carradas e mais carradas de leite de fora do estado, se beneficiando dessa isenção e prejudicando os produtores aqui do nosso estado. Isso é absurdo, isso nós não podemos aceitar. E aí nós estaremos levando uma pauta de reivindicação. E nessa pauta de reivindicação nós precisamos estar ao lado dos produtores. E aí onde nós fazemos o convite a todos, para que todos possam estar lá conosco. É meio-dia só. O produtor muitas vezes reclama, o produtor reclama com o vizinho, o produtor reclama nos grupos de WhatsApp, mas ele precisa sair da sua zona de conforto. Nós que lideramos esses movimentos somos muito cobrados. Ah, mas vocês não vão fazer nada? Vamos sim, estamos fazendo. Agora preciso que cada produtor faça a sua parte, saia da sua zona de conforto. E aqui eu reforço o convite para no próximo sábado, dia 30, de agosto, lá em Morada Nova, pela manhã. A gente se encontrar lá com essa pauta, vai estar toda a imprensa lá para fazer a cobertura. Nós não vamos lá para agredir, nós não vamos lá para difamar, nós não vamos lá para dilapidar patrimônio, nós vamos lá para reivindicar um direito que é sagrado do produtor de leite do estado do Ceará. Portanto, para finalizar, Francimar, o produtor que estiver satisfeito com a sua condição, fica em casa, na sua zona de conforto. E aí eu acho até que não deve ter mais nem o direito de reclamar, porque reclamar por reclamar não vai resolver. Nós precisamos de união nesse momento. Agora, se o produtor está incomodado com tudo que está acontecendo, está prejudicado, nos encontraremos sábado, 30 de agosto, lá em Morada Nova. No mais, meu irmão, é lhe agradecer e desejar a você e a todos os seus ouvintes, especialmente aos queridos produtores de leite do Quixeramobim, um abençoado final de semana. Aí nós ouvimos aí o produtor e diretor da FAEC, nosso amigo Chico Almi. E a gente deseja aí a toda a classe produtora que pleiteiam por esta justa causa, que eles consigam seus objetivos e que o negócio só é bom, a cadeia só é boa quando todos saem ganhando. E o caminho é o diálogo, né? Aqui a gente fica torcendo que tudo aconteça da melhor forma possível. E assim, meus amigos, nós concluímos o programa de hoje, agradecendo a audiência de todos. Tenham todos um bom resto final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Difusora Cristal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir a nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Difusora Cristal, a pioneira do sertão central. Se ligue na melhor programação. Difusora Cristal. Aqui na Cristal é só emoção. A cidade toda tá ligada, curtindo em uma só sintonia. Informação, entretenimento e música boa todo dia. Difusora Cristal, a rádio que está no coração da cidade. Levando informação com credibilidade. Fique ligado na melhor rádio da cidade. Difusora Cristal, a pioneira do sertão central. Rádio Difusora Cristal. Cristal. Operando em 1450 kHz, Quixeramobim, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACERT. Acesse www.difusoracristal.com.br. A Difusora Cristal apresenta Quixeramobim em Foco. Entrevistas e as notícias do nosso município. A apresentação de Eduardo Nascimento. Bom, agora são 12 horas e mais 3 minutos, meio-dia e 3. Já estamos no ar ao vivo pela sua M1450 Rádio Difusora Cristal, com a edição do programa Quixeramobim em Foco. Sábado, dia 23 de agosto de 2025. A apresentação é de Eduardo Nascimento, parte técnica de Leonardo Ferreira. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. Câmara dos Deputados aprovam a urgência do projeto que irá isentar imposto de renda para quem ganha acima de R$5.000. Prefeito Cirilo Pimenta fala da reinauguração do prédio da antiga estação ferroviária. Secretário do Comércio Domingos Filho declara que hoje o emprego procura o trabalhador no estado do Ceará. Ex-prefeito Edmilson Júnior destaca a expansão do ensino médio nos distritos de Quixeramobim. SAAI promove campanha de uso racional da água e informa a paralisação de abastecimento no dia 2 de setembro. CEINFRA promove campanha de conscientização de como descartar o lixo de forma correta. Aeroporto em Quixeramobim é debatido pelo governo do estado por intermédio do deputado Daniel Oliveira. Governo federal faz a entrega de mais de 400 unidades de consultório móvel odontológico e Quixeramobim está contemplado com uma dessas unidades. Governador Elmano assina decreto que irá respaldar a lei em apoio às empresas cearenses prejudicadas pela família Bolsonaro. Mais de 400 mil reais em crédito impulsionam o pequeno negócio no município de Quixeramobim. Estas e outras você confere a partir de agora aqui. Quixeramobim em Foco. Difusora Cristal. Chegou a sua chance de realizar seus desejos. No primeiro prêmio tem duas CG, 10 mil, mais 10 mil do prêmio extra. No segundo prêmio são 5 mil, mais 5 mil do prêmio extra. Tudo isso, mais 6 giros da sorte de 2 mil reais e 40 rodadas da sorte de 500 reais. São mais de 90 mil reais em prêmios exclusivos pro interior. Garanta agora mesmo o seu Totoleque. Aqui você ganha de verdade. A saúde do seu sistema digestivo é essencial para o seu bem-estar. E agora você pode contar com o Dr. Hélio Vitor, médico filho de Quixeramobim, que oferece exame de endoscopia com alta qualidade e segurança, em um espaço confortável e que atende a todos os requisitos para realizar seu exame com total segurança. Dr. Hélio Vitor. Então, se você sente sintomas de dores de estômago, perda de peso, sensação de estufamento, refluxo, queimação, azia, dificuldade ou dor para engolir, gastrite, úlcera e histórico de câncer em esôfago, estômago e intestino, marque agora sua endoscopia digestiva com o Dr. Hélio Vitor pelo telefone ou WhatsApp DDD 88 994067132. Dr. Hélio Vitor. Atenção, ouvintes da Rádio Difusora Cristal. Agora você pode acompanhar nossa programação 24 horas no ar, na internet. Através do aplicativo RádiosNet, através do site difusoracristal.com.br. E estamos também na sua Smart TV, através do aplicativo MyTuner. É só localizar Difusora Cristal e acompanhar nossa programação 24 horas. 24 horas. Rádio Difusora Cristal de Quixeramobim. Olha, domingo é dia de realizar os seus desejos com o Totoleque Interior. No primeiro prêmio tem duas CG, 10 mil mais 10 mil do prêmio extra. No segundo prêmio são 5 mil mais 5 mil do prêmio extra. E tem também 6 giros da sorte de 2 mil reais e 40 rodadas da sorte de 500 reais. São mais de 90 mil em prêmios só para o interior. É hora de ganhar. Garanta já o seu Totoleque. Aqui você ganha de verdade. Não faça suas compras em qualquer lugar. Faça onde tem preço baixo, onde tem um bom atendimento. Faça onde tem tradição e qualidade seus produtos e onde você possa passar os seus cartões com confiança. Faça no Mercadinho Irmãos Reis número 1. Nesse, você pode confiar. Localizado no Mercado Público número 14. Telefone 34410681. Organização Coia e Verinha. Rádio Difusora Cristal de Quixeramobim. Olha, domingo é dia de encher os bolsos com o Totolec. No primeiro prêmio tem 150 mil reais no Pix. Tem mais 30 mil do prêmio extra. No segundo são 10 mil, mais 10 mil do prêmio extra. No terceiro também tem 10 mil, mais 10 mil no prêmio extra. E para garantir a sua chance, ainda tem bolada e giro da sorte. Garanta agora as suas cartelas. A maior premiação do Ceará, você já sabe, é o Totolec que dá. Difusora Cristal, a pioneira do Sertão Central. 999652852 é o nosso zap. Interaja conosco. Rádio Difusora Cristal AM. Você está ouvindo Quixeramobim em Foco. Bom, agora são 12 horas e mais 10 minutos, meio-dia mais 10 minutinhos, estamos iniciando ao vivo pela Rádio Difusora Cristal, a sua M1450, mais uma edição do programa Quixeramobim em Foco, neste sábado, hoje, dia 23, dia nublado, né? Céu nublado aqui no Quixeramobim, perspectiva aí de alguma garoa, de alguma chuvinha. Temperatura gostosa. Bom, e começar aqui o programa abraçando a quem nos acompanha, quem está nos ouvindo nesse momento. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo, companheiro aqui de microfone, é o Jonatas Oliveira, está lá no sítio Ilha Choró. Grande abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Jonatas Oliveira, na localidade de Ilha, né? Lá no Choró, no Choró Limão, né? Deve ser ali no Choró Limão. Grande abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Deixa eu também abraçar, Léo, esse nosso, um grande amigo nosso dos tempos antigos, que acompanha a rádio, é músico, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Gente boa, rapaz. Meu amigo Damiãozinho. Meu amigo Damião, tive com ele. Ele esteve em um evento na última quinta-feira, lá na Escola João de Araújo Carneiro, esteve por lá contando sua história, sua trajetória de vida, e fez lá uma apresentação. Foi um show, rapaz, muito bacana, numa tarde diferente ali na Escola João de Araújo Carneiro, Escola de Ensino Médio, ali na Canafisto. Aí eu, conversando com o Damiãozinho, descobri, por intermédio dele, que ele é um ouvinte assíduo do nosso programa, viu? Então, muito obrigado, meu amigo Damião, muito obrigado pela sua amizade, obrigado por tudo, pelo seu carinho, não é? Nos acompanhar também, pela admiração que tem, e ela é recíproca, tá? Grande abraço no coração, meu irmão, grande abraço. Meu amigo João Lemos, rapaz, também, grande, grande João, homem é vaqueiro, é dançador, é dançarina, é fera. Meu amigo João, um abraço, meu amigo também, o Zé do Peixe está nos acompanhando, obrigado. Vamos lá. Bom, vamos começar o programa trazendo os destaques a nível nacional. Nesta semana, presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve inaugurando uma etapa da reposição das águas do São Francisco. Vamos acompanhar. Não é uma invenção do Lula. Essa obra é um desejo do imperador Dom Pedro II desde 1846. E por que se pensava fazer a transposição do Rio Francisco? Não era para fazer piscina com onda para que os granfinos do Nordeste pudessem surfar. Não, era uma coisa mais simples e uma coisa mais sagrada. A transposição das águas do Rio São Francisco tinha como objetivo dar aquilo que Deus dá a todo mundo, que é um copo d'água para beber para 12 milhões de pessoas que viviam no semiárido brasileiro. E por que eu tomei a decisão de fazer a dobra do Rio São Francisco? É porque eu sei o que é ir para um açude sujo, pegar água para beber. Eu sei o que é colocar uma água num pote para sentar, para não tomar ela com caramujo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é tomar água sem tratar. Então, quando eu cheguei a presidente da República, Eu tinha que escolher o que, que eu iria fazer de mais importante. Quando eu cheguei à presidência da República, eu tinha na mente aquela imagem de ver gente sofrendo, andando léguas para pegar um pote d'água. E eu falei, nós temos que resolver esse problema. É por isso que eu resolvi fazer essa obra. É porque eu acredito que ela é a redenção de um povo. Bom, aí portanto a fala do presidente Lula, onde ele assinou no último dia 28, ordem de serviço para duplicar a capacidade do bombeamento de água no eixo norte do projeto de integração de São Francisco em Pernambuco, na Paraíba. Bom, e por falar em obras do governo federal, deputado José Guimarães traz aí a informação da semana no Parlamento Brasileiro. Vamos acompanhar. Aqui na Câmara dos Deputados, a urgência para a votação do projeto de lei, o 1087, que isenta do imposto de renda, que ninguém vai pagar mais nem um centavo na dedução de sua folha de pagamento, quem ganha até R$5.000. Quem ganha até R$5.000, o desconto é 100%. E depois de R$5.000 até R$7.350, é um desconto progressivo. Esse foi o compromisso do governo do presidente Lula, ainda em campanha, fazendo valer aquilo que nós defendimos na campanha e agora vai ser lei. Em 2026, ninguém vai pagar mais imposto de renda em 100% quem ganha até R$5.000. É uma grande conquista, é assim que nós estamos melhorando a vida das pessoas. Diminuindo a carga tributária, reduzindo a carga tributária para aqueles que menos ganham. E assim, reconstruindo o Brasil, fazendo as coisas boas para melhorarem a vida do povo brasileiro. E vamos juntos, com Lula pelo Brasil, pelo Ceará e pelo povo brasileiro. Agora são 12 horas. Gostava, 12 horas e mais 17 minutos. Negócio meio miudinho para quem já tá quase cego, menino. Brinca não, né? As marcas do tempo. Bom, olha, Tarcísio, governador de São Paulo, Bolsonaro, Eduardo, filho de Bolsonaro, Malafaia, não estão nem aí para o Brasil, né? E nem para vocês. Estão jogando contra o nosso povo na única e exclusiva missão de salvar a pele de Jair Bolsonaro, que na primeira semana de setembro será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoal, dá uma olhada nessa fala do governador de São Paulo, Tarcísio, querendo colocar na conta do Lula essas sanções que o governo americano tem feito contra o nosso país e a nossa economia. Acho que até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dele e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer alguns gestos? Gente, não se trata disso. O governador Tarcísio, junto com Bolsonaro, Malafaia, Eduardo, enfim, toda essa direita bolsonarista e irresponsável, estão tramando contra o Brasil, tramando contra você. E a prova está neste áudio do Bolsonaro, dizendo que não se trata de questão econômica, e sim da anistia. Mas não sei o que estou dizendo. Escuta o áudio do Bolsonaro aí. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser, ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir resolver a anistia, resolveu tudo, não resolveu, já era. Não bastasse esse áudio do Bolsonaro, dá uma olhada no que pensa o Malafaia a respeito do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, atentando contra a nossa soberania e nossa economia. Nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Olha o baixo calão do vocabulário desse líder evangélico que diz prezar pelos bons costumes da família brasileira. O único interesse deles é salvar a pele do Bolsonaro. E para isso, estão tentando destruir empregos, destruir a economia brasileira. Tarcísio, Eduardo, Bolsonaro, Romeu Zema, tudo farinha do mesmo saco. Estão aí desestabilizando o país para poder salvar a pele do Bolsonaro, inviabilizar o governo do presidente Lula para influenciar junto com o Trump nas eleições de 2026. O Brasil é soberano e vai passar por isso e sair muito maior do que entrou, graças a essa capacidade de liderança do presidente Lula, que vai compensar os setores penalizados por conta dessa injustiça do governo americano e fazer com que o nosso país continue crescendo, gerando emprego e renda. Kixeramobim em foco. Ei, se segura nas pontas, Xandão. O povo brasileiro de bem está com você. Justiça brasileira está com você. E vamos